Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A atividade física é benéfica para a saúde, mesmo depois dos 60 anos. No Seixal Saudável, verificamos hoje que opções existem para a prática regular de exercício físico a partir desta idade. Em estúdio, temos connosco o presidente do Clube Recreativo da Cruz de Pau, Júlio Marquês. A entrevista é conduzida por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. A prática de atividade física é a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde para quem já passou dos 60 anos. O Clube Recreativo da Cruz de Pau é já há muitos anos uma referência no Conselho do Seixal pela qualidade que imprime em todas as atividades que promove. Para a população mais idosa que vos procura, que atividades desportivas têm disponíveis? Bom, em primeiro lugar, dizer que os estatutos do Clube Recreativo da Cruz de Pau referem que um dos seus principais objetivos é promover o bem-estar físico dos seus associados e da população em geral. Portanto, nesse sentido, promovemos uma série de atividades desportivas que visam esse objetivo. Nós, na nossa sede, portanto, temos várias atividades que são direcionadas para este público em especial. Temos a chamada ginástica de manutenção, portanto, que é acompanhada com uma professora especialista na matéria, portanto, que visa proporcionar, portanto, às pessoas mais idosas, portanto, facilidade de movimentos, portanto, correção de movimentos, para evitar que elas, portanto, se deixem ficar naquele, como direi, naquele racismo. Portanto, de qualquer maneira, temos também a ginástica corretiva, que essa é também mais especial e dedicada a pessoas mais, ainda mais idosas, do que os 60 anos. Temos também os chamados jogos tradicionais portugueses, que incluem a malha e a petanca. Atividade essa que é praticada ao ar livre e para a qual também temos um espaço especial em que, portanto, os nossos associados e não só praticam essa modalidade e que também lhes proporciona muitas vezes convívios com idosos de outras associações, especialmente associações de reformados. Temos também as chamadas caminhadas, que são praticadas, portanto, sempre que se ache necessário, portanto, junto da zona Ribeirinha da Mora, no Parque do Cerrado, portanto, e também temos caminhadas pontuais, que são as caminhadas que estão inseridas, portanto, na nossa corrida da família, e essa corrida está em parceria com o projeto do Seixal Saudável e está integrada no Dia Mundial do Coração, portanto, um projeto que abraçámos já há cerca de 2 anos. E também temos também uma série de corridas de estrada, onde os nossos atletas, especialmente aqueles a partir dos 60 anos, e são cerca de 30% de todos os nossos praticantes de qualquer atividade esportiva dentro do clube. De qualquer maneira, também somos parceiros em diversas iniciativas promovidas pela Confederação Portuguesa das Coletividades, também pela nossa Câmara Municipal, como é o caso do Agita Seixal, com o projeto Mexa-se pela Sua Saúde, em que nós sempre que possível participamos com muitos elementos. Temos também a Seixalida, os Jogos do Seixal e um projeto mais específico na Freguesia de Amora, que são as chamadas 24 horas, 24 modalidades. Quais são os benefícios para a saúde da prática de exercício físico depois dos 60 anos? Como presidente do Clube Recreativo da Cruz de Pau, não sou um especialista na matéria da área da saúde, mas de qualquer maneira, eu acho que o principal benefício, portanto, é combater o sedentarismo e todas as doenças que com ele estão relacionadas, nomeadamente a obesidade, as doenças do coração, mas também as doenças das articulações ósseas, a preservação dentro do possível da elasticidade muscular e a diabetes. Outra questão que nós também pensamos que é muito útil, portanto, é combater a solidão e as doenças do foro psicológico. Nós sabemos que há muita gente que não sai de casa, que fica agarrada às televisões, que fica agarrada, portanto, às lides caseiras, muitas vezes a tomar conta dos seus netos, mas pedimos a essas pessoas que, pelo menos uma horinha por dia, peguem nos seus netinhos, peguem nas pessoas que lhes estão próximas e saiam de casa. Vão até aos nossos jardins, até às nossas zonas ribeirinhas. Nós, neste país, temos condições extraordinárias para a prática de uma atividade física ao ar livre. Que conselhos daria aos mais resistentes, àqueles que não praticam qualquer tipo de exercício físico? Precisamente aquilo que eu acabei de falar há pouco. Portanto, nós temos umas extraordinárias condições naturais aqui no nosso concelho, temos a nossa baía. Portanto, o que eu peço às pessoas é que saiam de casa, saiam dos cafés, saiam dos centros comerciais e que pratiquem qualquer atividade física. Caminhem, andem, mexam-se pela sua saúde. E, como eu já disse, os mais idosos que têm crianças, os netinhos ao seu cuidado, juntem o útil ao agradável. Portanto, que saiam, que se mexam, que caminhem, que façam o que entenderem, mas pelo menos que saiam de casa e que se mexam. Porque, infelizmente, Portugal é o país da Europa, segundo estudos divulgados, que onde a sua população, portanto, é das que menos prática física, portanto, faz. E, portanto, queremos inverter esta situação. E era nesse sentido, portanto, que eu aconselho todas as pessoas com mais de 60 anos, eu sei que existem muitas dificuldades, quer económicas, quer de outro de outro sentido, mas que saiam de casa, portanto, peguem nas pessoas que são amigas, nos maridos, nos filhos, nos netos, e que vão caminhar todos juntos. Portanto, em família, pratiquem qualquer atividade física. Quem quiser saber um pouco mais sobre as atividades que o Clube Recreativo da Cruz de Pau tem para oferecer, onde é que vos pode encontrar? Principalmente no nosso local, na nossa sede, que é na Rua de Bissau, na Cruz de Pau. Portanto, é o edifício CRCP. Portanto, em qualquer dia das 15 às 22h30, portanto, pode chegar até junto de nós. Nós temos uma funcionária permanente neste horário que recebe as pessoas que queiram, portanto, pedir qualquer tipo de informação. Para além disso, também temos o nosso e-mail, que é o crcp1954@gmail.com, e também nos podem visitar no nosso site, que é o www.crcruzdepau.pt. Para além disso, temos também o número de telefone, que é o 212-244-313, que em qualquer altura do dia, entre as 15 e as 22h30, nos podem contactar. Contactos do Clube Recreativo da Cruz de Pau, para quem quiser começar a praticar uma atividade física regular, mesmo depois dos 60 anos. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressa na próxima semana para dar a conhecer um projeto de apoio aos sem-abrigo. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.